acabando que não tem fim. Acabando que não tem fim. Acabando que não tem fim. Querendo que não tem fim.